Um dia acreditaste que todos eles tinham sido extintos, mas a Máxima vai buscar para ti os dinossauros da Máxima. Começa agora The Flash, as pré-históricas da Máxima. The Flash, as pré-históricas. The Flash.